Secundária e Movimento. Um programa da responsabilidade do Clube de Jornalismo da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, com a coordenação da professora Célia Lourenço. Secundária em Movimento, na Boa Nova. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Boa Nova. Aqui estamos para mais um Secundária em Movimento. Agradecemos a sua preferência. Hoje, como já é hábito, temos conteúdos diversos trabalhados pelos vários alunos do Clube de Jornalismo da Escola Secundária de Oliveira do Hospital e ainda as notícias do plano de atividades da nossa escola. Do programa Secundário em Movimento estiveram mais uma vez em votação algumas músicas portuguesas e estrangeiras. Como estrangeiras, elegeste Adele Turning Tables. Close enough to start a war. All that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. All that I say, you always say more. I can't keep up with your turning tables under your thumb. I can't breathe. So turning tables, to turning tables. Under haunted skies I see you. Ooh, where love is lost, it goes this fast. I break the heart. As hard as you try, no, I will never be knocked down. I can't keep up with your turning tables under your thumb. I can't breathe. So I turning tables, to turning tables. Next time I'll be braver, I'll be my own savior when the thunder calls for me. E agora fiquem com o Bruno e a sua sugestão cinematográfica. Olá, Hoje trago-vos mais uma sugestão de cinema para o fim de semana. O filme que vos vou dar a conhecer chama-se O Artista, da autoria de Michel Hazanavicius. O Artista é um filme mudo onde Jorge Valentim é a grande estrela da noite de estreia de A Russian Affair, o seu mais recente filme. Nesse evento, conhece Pepe Miller, uma jovem bailarina e atriz em início de carreira. Com o apoio de Valentim, que depressa se torna o seu mentor e amigo, ela vai sendo carinhada no meio, conquistando pouco a pouco mais protagonismo. Porém, dois anos depois, com o aparecimento do som na indústria cinematográfica, inicia-se o fim do cinema mudo e, por consequência, da carreira de Valentim. Absolutamente crente de que o som não será mais que uma moda que em breve cairá em desuso, mas sem ninguém que produza um filme seu, o galã decide investir toda a sua fortuna na produção de uma nova película, cujo fracasso acaba por levar à ruína. Até que, desesperado e quase a tentar contra a própria vida, reencontra Pepe Miller, hoje transformada em grande diva do ecrã, que tem ainda presente algo fundamental: a gratidão para com alguém que esteve sempre ao seu lado quando o sucesso pouco mais era do que uma simples miragem. Escrito e realizado pelo francês Michel Hazanavicius, depois de estrear na última edição do Festival de Cannes, recebeu vários prémios por todo o mundo. Desejo um bom fim de semana na companhia deste filme, já merecedor de vários elogios e de excelentes críticas. Bom fim de semana. E agora fiquem com o Diogo e a rubrica Biografias. Hoje continuamos com a rubrica Biografias de Personalidades da Região. Hoje vamos falar do poeta Manuel Cid Teles. Manuel Cid Teles nasceu em Tábua a 8 de março de 1911 e faleceu em Oliveira do Hospital a 25 de abril de 2001. Era filho do poeta Manuel Teles e da Alzira de Matos Cid Teles. Frequentou o Liceu em Matosinhos e estudou solfejo e canto no Conservatório do Porto. Aprendeu piano com sua mãe, pianista talentosa, e foi autodidata na aprendizagem de órgão. Era um artista de 7 ofícios e trabalhou como radialista no Porto, no Rádio Clube e na Rádio Renascença, cidade onde publicou as suas obras: As Minhas Quadras, em 1932, Sombras, em 1934, e Chuva de Estrelas, em 1947. Em meados do século XX, a família de Cid Teles regressa ao Livreiro do Hospital, onde passa a residir permanentemente e onde publica a sua obra Sou Como Sou e Canta-se Garra Canta e Farrapos da Minha Vida. Foi também professor de música no Colégio Brás Garcias de Mascarenhas. Nos tempos mais próximos, foi também ensaísta de ranchos folclóricos, como são exemplo o rancho folclórico infantil da Casa de Póvoa de Midões, o rancho folclórico da Alvoco das Várzeas e o rancho folclórico de Santo António do Alto. Cid Teles foi ainda declamador e pintor, tendo-se como pintor dedicado principalmente à pintura a óleo, embora a técnica que mais o fascinasse fosse a aguarela. Era um apaixonado do teatro, sendo ator preponderante no grupo de teatro da Casa do Povo de Oliveira do Hospital. Foi colaborador ativo na imprensa em jornais como Voz do Amigo, Fraternidade, Jornal de Notícias, entre outros. Porém, o género artístico que mais o notabilizou foi a poesia, pois foi com apenas 13 anos que começou a escrever poemas, tendo aos 17 publicado a sua primeira obra. Cid Teles define-se como escritor, faz a transição do clássico de Petrarca para um moderado moderno. Destacou-se como um exímio sonetista. Em 2006, a Junta de Freguesia de Oliveira do Hospital edita a coetânea, tendo embora um triste fado contendo toda a obra literária conhecida do autor. Fiquem connosco que para a semana voltamos com esta rubrica. Susana Félix. Esta nasceu em 1975. É uma apaixonada pelas artes desde que se conhece e começou a dedicar-se à música com apenas 12 anos, quando venceu um concurso no Coliseu dos Recreios em Lisboa. Desfruta da música. Tu, mestre da condição, só sabes porque eu pergunto. Nem esse teu nariz no ar te livra de chegares ao fundo. Te doem os joelhos de tanto ficares de pé. Nem os sonhos são tamanhos para voares de quando em vez. Fazes mais do que podes. do espaço intemporal. Vais perdendo a visão nas folhas de um qualquer jornal. Tu, fora de questão, irei das boas maneiras, sem coragem de enfrentar as formas das tuas fronteiras. Fazes mais do que podes, só fazes mais. Que é feito dos porquês, do como e porque não. Usaste quando em vez um ponto de interrogação. Que é feito dos porquês, do como e porque não. Usaste quando em vez um ponto de interrogação. Que é feito dos porquês, do como e porque não. Usaste quando em vez um ponto de interrogação. Que é feito dos porquês, do como e porque não. Usaste quando em vez um ponto de interrogação. Fiquem agora com André Cândido e as suas notícias do nosso mundo. Boa tarde, senhores ouvintes. Hoje na rubrica Notícias do Nosso Mundo vou abordar a questão da diminuição dos apoios estatais ao ensino superior. Este ano, os cortes orçamentais para as instituições universitárias representam uma diminuição de 134,5 milhões de euros, menos 11,4%. E nos institutos politécnicos, menos 44,4 milhões de euros, uma descida de 10,4% em relação ao ano anterior. Para além dos cortes orçamentais para as instituições, também foram diminuídas as bolsas de estudo dos alunos. Esta situação verificou-se, sobretudo, nos alunos do primeiro ano, que viram muitas das suas candidaturas recusadas. Numa altura em que o país atravessa uma crise económica, é cada vez mais difícil às famílias suportarem os custos que um curso superior acarreta. No contexto destas restrições por parte do Estado, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital foi mais uma vez alvo de tentativa de encerramento. Em causa está a atribuição de 0 vagas para as 4 licenciaturas da ESCO já para o próximo ano letivo, ainda a extinção da escola enquanto unidade orgânica do Instituto Politécnico de Coimbra e a sua passagem à condição de polo afeto à Escola Superior de Tecnologia da Saúde. Estas reformulações prevêem a atribuição de cursos na área de saúde à instituição do nosso concelho, mas, tendo em conta que a confirmação desta atribuição ainda demora, não é certo que estes cursos tenham efetivamente abertura e vagas atribuídas. Na opinião do Sr. Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, o professor José Carlos Alexandrino, o estudo realizado na intenção de reorganizar o IPC não passa de uma maneira de encerrar a escola do nosso concelho. Desta maneira, o nosso Presidente não aceitará a extinção do Instituto como unidade orgânica em troca de um polo, assegurando que só aceitará o encerramento da mesma no caso de todas as unidades orgânicas serem extintas com vista à reorganização total do IPC. Neste momento, a Escola Superior continua na incerteza da sua continuação no próximo ano letivo, situação que já não é nova para esta escola e que cria instabilidade no corpo discente e docente. Como jovens pré-universitários, somos apologistas da manutenção da Escola Superior em Oliveira do Hospital, não só porque dá oportunidade a muitos jovens da região de prosseguirem estudos, como também é uma mais-valia na já débil economia oliveirense. Sensibilizamos os senhores ouvintes para a pertinência deste assunto. A seguir ficou a Mónica e com a sua sugestão de leitura. Neste secundário em movimento, vou sugerir-lhe a leitura das Aventuras de João Sem Medo, de José Gomes Ferreira, escrita em 1933 e dividida em 26 folhetins numa publicação periódica juvenil denominada O Senhor Doutor. Nesta obra, José Gomes Ferreira cria um herói que desmistifica os gigantes, os príncipes e as fadas, permitindo tornar os objetos vulgares da vida diária mais interessantes e aplicar a sua veia mais poética enquanto escritor. João Sem Medo, a personagem principal desta história, é visto como um herói fala barato de graçolas populares, desprezando os poderosos e, sobretudo, cheio de alegria de existir, de respirar, de acreditar nos bons sentimentos e de inventar monstros para os destruir e vencer. Mais uma vez, este escritor serve-se da ambiguidade da escrita para tecer uma sátira à situação nacional da época, acerca da ditadura. À partida, quem seguisse o caminho da felicidade completa tinha de se sujeitar a que lhe cortassem a cabeça para não pensar. Esta leitura, ainda que pareça destinada a um público infantil, não tem necessariamente esse fim. Um adolescente ou adulto pode de igual forma desfrutar e absorver o que nela há de melhor. Boas leituras! Fiquem com a Patrícia e as notícias de desporto. Boa tarde, este é mais um novo programa na categoria de desporto da Secundária em Movimento. Desta vez, entrevistámos a professora Dulce Albuquerque, professora que orienta o voleibol feminino no agrupamento Brás Garcia de Mascarenhas. Nesta entrevista, ficamos a conhecer um pouco mais daquilo que são os grupos de desporto nas escolas e a sua importância na vida estudantil. Para a semana, aqui estaremos novamente para mais entrevistas aos respectivos professores de cada clube. Até lá! Estive de alguma forma ligada ao voleibol quando era mais novo, mais nova? Sim, a nível escolar. Quando e como surgiu a oportunidade de criar e começar a treinar o clube de voleibol? Assim, desde que estou em Oliveira, há 6 anos, foi-me dada a oportunidade e foi criado na altura, já existia, e eu peguei no grupo equipa e tem existido até hoje e vai mudando de escalão a à medida que as atletas vão crescendo. Quem pode pertencer ao clube? Todos os alunos, é um dos objetivos do desporto escolar, a inclusão de todos os alunos, independentemente das suas características físicas. Todos os alunos devem e podem pertencer ao clube de desporto escolar. Qual é a importância para si? Para a vida estudantil, sim. É extremamente importante contribuir para a sociabilização dos alunos, para a interação e cooperação e para o fair play. Tem alguns jogos agendados? Sim, temos mais um jogo. Este ano estamos numa série única com o Caique de Coimbra e o próximo jogo é 10 de março. Tivemos jogo no passado sábado cá em Oliveira. Quais são os objetivos para esta época e para as próximas? É assim, dar continuidade ao grupo equipa e fazer com que as atletas evoluam e aperfeiçoem-se a nível técnico e tático. Considera que a comunidade escolar reconhece o trabalho desenvolvido e a nível de qualidade do grupo? Sim, o trabalho tem sido reconhecido e valorizado e principalmente noutra vertente a nível do giravola em que temos tido bons resultados e tem-se notado uma maior adesão e participação dos alunos, tanto do sexo feminino como do masculino. Agradecemos a sua disponibilidade e desejamos bons jogos para este grupo. Muito obrigada. Agora vamos ficar com a Ana Luísa e a sua sugestão de viagem. Olá, sou a Ana Luísa Costa do 11º B e vou mais uma vez este fim de semana levar-vos numa jornada cultural irresistível. O cenário de festa não podia ser melhor. Desta vez, vamos até às margens do Douro, sentir o aroma inconfundível das amendoeiras em flor, em Vila Nova de Foscoa. Acorde bem cedo, porque não vai querer perder o 3º torneio de futebol de veteranos, que conta com a participação de várias equipas da região, às 10 horas da manhã, no Estádio Municipal. Depois de um almoço recheado de iguarias, como o peixe do Rio Douro, a carne de porco, de cabrito ou de cordeiro, dança aos sons mais portugueses de Portugal, no Festival de Folclore, que já vai na 26ª edição. Se não estiver nesta onda, pode aproveitar para fazer um pequeno cruzeiro pelas margens do magnífico Rio Douro, um verdadeiro tesouro português. Depois de uma noite bem passada numa das inúmeras residenciais ou pousadas da região, desfruto de uma agradável e enriquecedora experiência no Parque Arqueológico Foscoro. Localizado nos vales do Rio Coa e Douro, contém um elevado número de gravuras rupestres do Paleolítico Superior que não pode perder. Para acabar bem o seu fim de semana, junte-se a Mafalda Arnoux, às 21h30, no auditório do Centro Cultural, e delicie-se com os sons harmoniosos do fado português. Boa viagem e boas visitas! Iniciamos o secundário em movimento notícias acerca do cumprimento do plano de atividades da Escola Secundária de Oliveira do Hospital. O Clube Europeu assinalou no dia 14 de fevereiro, dia de São Valentim, como atividade lúdica proposta pelos professores deste clube e concretizada pelos alunos nele inscritos. Esta atividade consistiu na pesquisa de frases românticas de autores europeus célebres que foram posteriormente escritas em postais com a forma de coração. No dia 14, estes postais foram fixados no bar dos alunos, a quem foi permitido retirá-los para oferta. A coordenadora do desporto escolar, professora Dora Guerreiro, relatou-nos que no dia 14 de fevereiro decorreu o corta-mato em Góis, onde a nossa escola participou com 48 alunos, distribuídos por 4 escalões, infantis B, iniciados, juvenis e júniores, de ambos os sexos. No dia 16 de fevereiro decorreu na escola o Mega, tendo ficado apurados para o Mega Distrital com Paulo Cordinha, para o Mega Sprint os alunos Mário Freitas, Pedro Pegado, Matilde Cadima, Inês Pedro, Adérito Pérez, José Paulo, Inês Gonçalves, Diana Quaresma, Nuno Pato, José Gírio, Patrícia Figueiredo, Catarina Costa, André Almeida, Joel Saraiva, Daniela Moreira e Rita Abrantes. Para o Mega Salto ficaram apurados os alunos Pedro Lopes, João Fernandes, Inês Cruz, José Gírio, Catarina Costa, Joel Saraiva, Joana Sousa, Mário Freitas, Inês Pedro, Fábio Aguiar, José Lourenço e Catarina Abrantes. No dia 11 de fevereiro, o grupo de ginástica da escola, acompanhado da diretora técnica, professora Iris Narciso, participou no Gin for Life, ginástica de grupo, no pavilhão da Associação Académica da Amadora, onde foi galardoado com a menção honrosa de prata. Esta participação teve por objetivo a preparação para o Eurogin, que terá lugar em Coimbra no mês de julho. No dia 18 de fevereiro, o grupo também participou no apuramento para as qualificativas do Campeonato Distrital de Ginástica Acrobática Federado, tendo a maioria dos grupos ficado apurada para a fase seguinte. No passado dia 25 de fevereiro, este grupo ainda participou no primeiro encontro de desporto escolar em Taveiro. A Biblioteca Escolar Dr. Vasco de Campos informa que chegou o dia do concurso Ler em Voz Alta. Com o objetivo de promover o gosto pela leitura expressiva entre os alunos, o concurso contou, numa primeira fase, com a intervenção dos docentes de português na seleção dos representantes das turmas envolvidas. Desde já agradecemos o precioso contributo dos colegas que aceitaram colaborar com a equipa da biblioteca nesta atividade para os alunos, em prol da leitura e em benefício da aprendizagem. Agora, chegada à segunda fase do Ler em Voz Alta, a atividade é de interação entre turmas e anos de escolaridade e decorrerá na Biblioteca Escolar. No dia 1 de março, às 12 horas, prestarão provas os alunos do ensino secundário e no dia 6 de março, às 10h15, será a vez dos discentes do terceiro ciclo. Cada participante terá que proceder à leitura em voz alta perante um júri de um texto que escolheu e preparou previamente e efetuar a leitura expressiva de um outro texto escolhido pelos jurados. Das duas sessões eliminatórias sairá um representante de cada ano de escolaridade. Os alunos apurados participarão posteriormente na fase final do concurso Ler em Voz Alta, que terá lugar no dia 20 de março, durante a Semana da Leitura. O Clube de Jogos tem patente na Biblioteca Escolar uma exposição designada Jogos do Mundo pelo 10J. Os jogos foram elaborados pelos alunos do curso profissional de apoio psicossocial no âmbito do módulo 5, Jogos Matemáticos. A direção informa que esteve na escola, nos dias 16 e 17 de fevereiro, uma equipa de inspeção de ensino a fim de proceder à avaliação externa da escola, aguardando os resultados. A direção também informa que está a decorrer o prazo de inscrição para os exames nacionais do 11º e 12º anos, entre os dias 22 de fevereiro e 2 de março. Participaram neste programa a professora Célia Lourenço e os alunos do Clube de Jornalismo, Mónica Marques, Patrícia Figueiredo, Ruth Ferreira, Andréia Cândido, Alexandra Figueiredo, Bruno Pinto, Diogo Rafael, Ana Luísa Costa, Paulo Santos, Ana Dias, Miguel Costa, Joana Pereira e Beatriz Paes. Por hoje é tudo neste Secundário em Movimento. Despedimos-nos, como sempre, até daqui a 15 dias. Muito obrigada pela sua atenção. Take a little time to feel alright before it's gone. You won't let go, but you still keep on falling down. Remember how you saved me now from all of my wrongs. This life was easier. There's no time to be alone, alone. Yeah, I won't let you go. Say those words.